Então o filme parece um filme de ficção, mas é um mundo real, irmão. Ficção. Ficção. Fique firme. Ficção, o personagem vital dessa história surreal. Uma narrativa em comum com efeito sobrenatural. Conseguiu a fórmula da poção do Obelix. Se programou na nave mãe da Matrix. Ficção, fique. O mundo em um clique. Tem que ter o pique, não tropique. De olho no repique. A Matrix te oferece tudo, é só querer, irmão. Pra te satisfazer, te entorpecer. Ficção. É um vírus. Especialista em invadir a mente. É um vício. Roubar segredos do subconsciente. Causa suspense, terror, amor e emoção. Mas é o mundo real, irmão. Ficção. Então o filme parece um filme de ficção, mas é o mundo real, irmão. Ficção. Ficção. Fique firme. Ficção é um filme real do mundão. Ficção, então um filme. Fique firme. Irmão, ficção, fique longe do crime. Ficção, fique firme. Se acham cabuloso, paca de patrão. Se acham fabuloso, montado no cifrão. Cordão de ouro, carro importado. Louco maquinado, sempre armado pra fazer um corre malandreado. Mulheres ao seu lado, gosta de pop e camarote. Descobriu seu dote, começou com pote, agora só malote. Rei do pedaço não é só porque tem dinheiro. Gosta de transformar qualquer lugar num puteiro. Moleque já é um homem, não é mais menino. Da zona sul agora comando o cartel latino. Substâncias sintéticas são seus produtos. Diz que é petroleiro, investe o lucro em oleodutos. Na outra parte do lucro, compra imóveis e bens pra família. Comprou uma casa em Dubai lá numa ilha. Ilha artificial, uma nave espacial. Arte marcial, um shake em noite nupcial. Então o filme parece um filme de ficção, mas é um mundo real, irmão. Ficção. Ficção. Fique firme. Ficção é um filme real do mundão. Ficção, então um filme. Fique firme. Irmão, ficção, fique longe do crime. Ficção, fique firme. Vou invadir seu sono. Perambular pelos seus sonhos. Fazer você dar volta ao mundo entre mundos medonhos. Perambulando pela calçada de cara na porta. Quero ver se você suporta. Dramaturgia de uma vida sofrida. Divina comédia de uma triste partida. O choque pra sua vida foi um baque. O aumento da ferida agora viciada em crack. Seu sonho sempre foi conhecer a Disneyland. Agora perambula, não vive na Cracolândia. Que fixação é essa? Que estágio chegou só ele, o Salvador, pra tirá-lo dessa. Morador de rua, dependente químico. Às vezes ganha um rango de um amigo síndico. Se esquenta com a cachaça e mais uma brasa acesa. Mais um pedilho na pobreza, sem resquício de riqueza. Pobre filho, descasso da sociedade. Ou mais um andarilho sem grande oportunidade. Toque sim, pra quem não leva uma vida saudável. Ok sim, pra ser humano oxidável. Então um filme, parece um filme de ficção, mas é um mundo real, irmão. Ficção. Ficção. Fique firme. Ficção é um filme real do mundão. Ficção, então um filme. Fique firme. Irmão, ficção, fique longe do crime. Ficção, fique firme. Então um filme, parece um filme de ficção, mas é um mundo real, irmão. Ficção. Ficção. Fique firme. Ficção é um filme real do mundão. Ficção, então um filme. Fique firme. Irmão, ficção, fique longe do crime. Ficção, fique firme. Sagrado, que contém toda a verdade. Nele está a resposta para salvar a humanidade. Deus tem a piedade, porque só ele é a salvação. A um passo da insanidade, amizade. Ficção.